fim vem, o fim vem. Como foi nos dias que antecediam o dilúvio na terra? As pessoas comiam, bebiam, casavam, vendiam e faziam guerra. Explosão populacional, contudo mulheres nasceram aos montes e foram perdendo sua moral e se submeteram ao assédio dos homens, dos filhos de Deus. Tomaram pra si as filhas dos homens que eram atraentes, tomando ficantes, amantes e proliferando a semente da serpente. Dessa mistura que não tem cura, foi levedura na cara dura. E porventura, como que cura essa fissura em semente pura? A perversidade da humanidade que pensa maldade, não quer a verdade. Só promiscuidade, perdeu a hombridade por iniquidade, longe da bondade. Só tem falsidade, incredulidade, imaturidade, imoralidade, ilegalidade com rivalidade. E a profanidade não é caridade. Para o ser humano, arrependeu-se de havê-lo criado. Tamanha a barbaridade que ele se propõe a ser modelado. Destruirei todo ser vivo que criei sobre a face da terra. Um dilúvio virá e acabará com toda essa atmosfera. Eles têm rejeitado o colírio, não querem o que Deus prometeu. Seu caminho tem se corrompido, até que o inimigo venceu. E hoje os Noé que tem vindo pregado o evangelho de Deus. De tudo são escarnecidos por uma geração de ateus. Perpetrei a espécie na face terrestre e que a tua família de agora é o mestre. Preserve o campestre, também o silvestre, e adestre o pedestre, semestre, semestre. Enoque sequestre, zopando o celeste com naves de fogo, são extraterrestre. E orquestre palavras que a alma penetre, solete verdades, palestre, palestre. Assim será quando Cristo vier. Assim como foi nos dias de Noé. Assim será quando Cristo vier. Assim como foi nos dias de Noé. Assim será quando Cristo vier. Assim como foi.